Lima, Cerro Bravo, quando possível informe seu estimado de pouso. Ah, informou, a primeira vez vai formar a segunda, 1-1-3-2. 37, da Gol, iniciando táxi. Gente, esperar o 9970 de táxi, pátio, Índia, tempo para dar 10. Torre 295 dando passagem para o Gol, esperar o 9970. Sobrevoo agora, alocado 0145, vai em filé de comércio. Sem interferir com a sinal da pista no zero, está autorizado. Gente, vai em filé de comércio. Afirma, após passagem do... coordenação com a equipe do solo, após passagem do tráfego da federal, o Frank 733, tem o livre pushback e acionamento, reporte pronto para o tráfego. Alô, Salvador, o Gol 649, está no 06, sentindo a informação delta, autorização de tráfego para São Porto Seguro. No 649, informação em curso eco, guarde cópia. Guardando cópia, poderia adiantar a saída, por gentileza? Gol no 649, previsto da Euleda. Da Euleda. 09092, chama a torre no 8.95. Torre Salvador, voo no 092, estabilizado na posição 90. Final de 8.5. Vamos 092, é parte externa. Bom dia, Rolando 755, quanto espera? Chegou no 755, mantém um ponto de espera. Mantém. Eu vi o Mike já de Romeu, eu tava abandonando o farol de Itapuã, mantém da hora. Sentido farol da barra? Sentido farol da barra, Mike, filhote Romeu. Gente, chame novamente o controle. O 19-35, Mike, filhote Romeu. 1935 dá presente, grato, Romeu. Controle Salvador, papapá, Mike, filhote Romeu, vai manter a orla. Sentido farol da barra. Thanks, Mike, filhote Romeu. Livre pouso na 1-0, vento 310 graus com 4 nós, altímetro no 017. Livre pouso na 1-0, voo no 097. Acompanhando a curva final, ali mantém no zero. Aeronave na curva, nem mantém no zero, agora 7-4. Copiado 3 a bordo, Serra Brava 9 Mertango, alternativa, 3 horas de autonomia, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via parte 3, parte 1 no taxiway Índia, quando pronto chame torre 1-8-95, ajuste 1-0-1-7. Papa Romeo, Papa Tango, Romeo Tango Delta? Desculpa. Papa Tango, Romeo Tango Delta? Em Lester Motors de, do dia 20 de agosto a dia 5 de setembro. E fica fechado do 1000 Zulu até 1430 Zulu. 0-6, liberação, controle do 79. 1092, solo 34, livre à direita, chame solo 121, décimo 1. 1092, obrigado. Solo bom 092, livrando, bom dia. Voo no 092, bom dia, ataque está autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, o gol 1092. O vento 300 graus com 4 nós. Teve decolagem, gol no 759. Federal 9970 pronto? Afirmo. Federal 9970, a linha mantém 1 no 0. A linha mantém no 0, Federal 9970. Voo 759, decolado aos 36, chame controle 1-1-9-3-5, bom voo. Canal 35, bom dia. Voo 1-7-9-7, voo 0-9-2. Voo 1-6-4-9, pronto, cópia. Copia 1-6-4-9. Voo 1-6-4-9, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, nível 360, saída da El, Leda, Serra Golf Romeo. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5476, frequência do controle Salvador, 119-35. Autorizado Porto Seguro, 360, nada é o Leda, põe direto Porto Seguro. Decola da 1-0, primeira curva à direita, 5476, transponder 1935, o controle Salvador para o gol 1649, já pronto para pushback e acionamento no 06. Gol 1-6-4-9, aguarde para o pushback. Valeu. Vai manter paralela, próximo a Imbuí, Mike, cidade comeu. Sim, Mike, cidade comeu. Gol 1-6-4-9, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Boeing 737-800 da companhia, que vai parquear no 07, à sua esquerda. Tem livre o pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Após o colega que vai parquear no 07, autorizado o pushback e acionamento, do 649. Xixi, frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Corte para o táxi, chame para o táxi. Portal para o táxi, 8223, passarei. Controle Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar na decolagem, suba para a nível de voo 320, via Momo. 320 via Momo, Sideral 9970. Segundo 759, aguarde. Aumento 4-3. Azul 2783. Autorizado pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Tente autorizado, push 2783. A 75, deve decolar, dando 0, vento 290 graus com 3 lá. Ou 360. Eu mantenho 360, dando 75 lá. Essa mulher tá aguarde a informação de posto segura. Decolada aos 40, chão controle 1935, um gol. 1935, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, contato radar na decolagem, suba para a linha de voo 350, via saída Momo. Acendendo 350 na saída Momo, 5975. Federal 9970, vou direto com o Cogbus. Direto com o Cogbus, Federal 9970, obrigado. Tem 62 a bordo, 4, 5 horas e 30 de autonomia e alterna a Salvador, passando 2223. Passaria do 2223. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via parte 1 no taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 1-8-95, ajuste 1-0-1-7. Informo que segue como número 2 do táxi. Segue Boeing 737 da Gol. Segue como número 2, na retaguarda do Gol. Quando ponto de espera, chama 1895. Passaria 2-2-3. Solo Salvador, Gol 649 para o táxi. 5-5 a bordo, 37 de autonomia, antena cumprida. Gol no 649, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via parte 1 no taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 1-8-95, ajuste 1-0-1-7. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1-0-1-7 para o gol 649, boa. Thanks, Mike, good night, meu. Taxas 2783, 71 na borda, autonomia 330, alterna Montes Claros. 2783, copiado 71 a borda, 330, Montes Claros. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 1-8-95, ajuste 1-0-1-7. Informo que segue como número 3 no táxi. Segue a DR da Passaredo. Gente, parte 3, parte 1, Índia, ponto espera da 1-0, torre 295, ajuste 1-0, no 7, sai como número 3, toma correção, tem 7-0 a bordo do 2783. 7-0 a bordo, copiado, azul 2783. Boa viagem. Obrigado. O 1649, ponto espera da 1-0, já pronto para ingresso de decolagem. 649, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, gol 9649. Solo, Salvador, Azul 4234.1, pushback, acionamento. Azul 4234, aguarde para o push. Mantendo posição, 4234. Código 837 da Gol, a Lima tem 1-0-2223, passareiro. Volume 49, a linha decola da 1-0, vento 320 graus com 4 nós. Autorizado a decolagem 1-0, bom vento 9. Tá, Tango, Romeu Tango Delta, nosso possível contato com o Porto Seguro. Tente Volmet 1-2-4-9. Código 3230, informação eco, autorização. 3230, recebe 330, eco em curso, aguarde cópia. 330, guardando da 3230. Decolado aos 4-5, chão controle 1-1-3-5, bom voo. 9-3-5, obrigado. Terno 2-6-8-5. 2-5-5-2-6-8-5, esperar o 9-9-7-0. Muito obrigado, bom dia. 2 Salvador, bom dia. O Golfo no 649, decolado. Pátio, que se encontra? Que pista aqui para a gente decolar? Claro, autoridade direto Leda. 360, por onde Leda? Dia azul 2783, após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 1-0. Vai, vai, manter 1-0, azul 2783. Autoriza Prodi para o Rio 5975. Rio 5975, qual é a coordenação com o Centro Recife? Aguardando. Só para papar mais o meu Alfa, gente, aguarde cópia. Papá Romeu, hotel Juliette Serra, número 3 para a cópia. Informação em curso eco, confirme, parte que se encontra e pista que decola. Tá, frente da ECO, decola um centro autorizado, dando parte da lei. Hotel Juliette Serra, ciente, número 3 para a cópia. Número 3 para a cópia, estou na guarda. Salvador, este é o 2223 da Passaredo, decolado de Salvador. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180 via Arbor. 180 via Arbor, o Passaredo 2223. Decolado a pista no zero, primeira curva à esquerda, transponder 5513, frequência do controle de Salvador, 119.35. 3230, controlamento correto, reporte pronto para o pushback entrenamento. Reportará, 3230, 0 graus com 3 nós. Iniciando na 02783. E 5975, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterna no 2,6 decimal 85. 1245, alternando 1286. É o Rio Sinal. Ah, pronto pro táxi, o 4234 com 115, 3 horas, Maceió. Azul 4234, táxi autorizado para o ponto de espera, para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1017. 1017, autorizado táxi Índia Índia até o ponto espera da 10, chama 1895, Mike Romeo Alfa, confirme radial e distância de Salvador, Lençóis. 300, Elefa 1 no Alfa, Azul 2783. Passarei o seu 2223, vou direto Elefa. Bom, Elefa 2223, passarei. Mike, o meu Alfa, confirme a distância e milhas. Mike, Silêncio Romeu. Mike, Silêncio Romeu, e frequência para coordenação. Mike, é o meu Alfa, ciente, aguarde cópia. Alvi, chame o centro Recife, frequência 25 decimal 1, alterna 33 decimal 25. 251, 3325, obrigado. Salvador, bom dia, o 4234, ponto de espera da 10. Bom dia, Azul 4234, a linha decola da 10, vento 330 graus com 2 nós. Linha decolagem da 10, Azul 4234. Voa, Avro 2223, passareta. Do 2723, sobre restrito inicialmente no nível de voo 050. Restrito 050, Azul 2783. Olha o Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, prossiga. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, número 2. Guarde mais 5 minutos. Alfa, prossiga. Aproa do destino, conquista. Aguarde, passarei para 2223. Aguarde e mantenha a pro diabo, 2223. Mil pés, decola com proa noroeste. Primeira, transponder 5507, frequência do controle 119.35. Mike Romeo Alfa, acelhamento correto, confirme POB. Copiado 04, ajuste 1017 para acionamento e decolagem, chame torre 1 no 8 decimal 95. Elefa 070, Azul 2783. Então 3230, autorizado a acionar, chame pronto para o ataque. Autorizado a chamar o ataque, então 3230. 234, decolador 54, chama controle, 19 decimal 35, bom voo. 35, bom dia. Azul 4981, autorizada a chegada a ponte, direita para 4 mil pés, QNH 1097. Bom dia, Azul 4234, cruzando 2500 pés. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via Pupa. Afirmativo, 350 via a subida Pupa, Azul 4234. Azul 2783, suba inicialmente para nível de voo 080. 080, 2783. Azul 4234, irá manter ainda por mais ou mais 3 milhas para evitar formações, mas 200 no momento 030. O 234, após desvio de voo Jama. Eu já posso sentir Azul 4234. Azul 4234, após desvio de voo Jama. Afirmativa, após desvio de voo Jama. Azul 4234. Passaredo 2223, direto Conquista. Vou destino Conquista 2223, Passaredo. Azul 2783, sob essa restrição, nível de voo 200. 200, Azul 2783. Autorizado Manati, conforme rota do plano de voo, restrito 1.000 pés, decola da pista 17, corredor. Axé, restrito 1.000 pés, a telemetria do controle, transponder 5471, frequência do controle 119.35. Autorizado, decolagem 17, com chuva direita, ingresso Axé, restrito a 1.000 pés, direto Manati, controle 119.35, transponder 5471. Tá bom, meu atendimento é Serra, contagiamento correto, recorte para... Confia, meu amigo. 08, meu amigo. Para funcionamento de táxi, chame torre 118, decimal 95. Para funcionamento de táxi, chame torre 118, decimal 95. Gratuito. Oi, Salvador, muito bom dia. Só para o meu chefe da Serra. Bom dia, hotel Juliette Serra, livre somente, chama pelo táxi. Tango, Romeu Tango Delta. Comidas para terminal e Léo, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 085 e chame o controle Léo, frequência 120 decima 1. Azul 2783, 18 milhas, sudoeste do Salvador, reassuma a navegação na proa de Elefa. Proa de Elefa, Azul 2783. Taxi Tupã 3230, POB 85, 4 horas, contrário na Fortaleza. 3230, Liptax, parte principal em Índia, ponto de teste, minha torre 1 no 8, decimo 9, 5, ajuste no 0 no 7. Bravo, é, ponto de espera da 10, 18, 9, 3230. Azul 4234, chame o centro Recife, frequência 25.45, alterno 26.85. Centro 3830, linha decola da 10, vento 330 graus com 2 nós. A linha decola 10, centro 3230. 5, alterno 26.85. 25.85, bom dia. Azul 4981, desça para 2.000 pés. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Então, 3304, autorizada a chegada a bom, desça para 4.000 pés, QNH 1097. Batalhão 1097, entra 3304. Passaredo 2223, chama o centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. Agora com Recife, 1288, alterno 260, bom dia, Sirius. No 0 no 7, deve estar achando para ingresso. Serra, linha e decola da 17, vento 330 graus com 2 nós. Tráfego Salvador, bom dia, o azul 2796, assistente da ECO. Pronto, corre, 2796. Azul 2796, autorizado, João Pessoa, nível 170, decola da pista no 0 com curva à esquerda na subida Conde, aciona 5531, controle 19.35. Agem, suba para nível de voo 330 via Puca. Via Puca para o 330, está 3230. Controle, libera a velocidade de pelo com azul 4981. 4981 é o número na aproximação. Velocidade 4 e 7. Controle de Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, São Juliette Serra. Papa Romeu, São Juliette Serra, mantenha condições visuais, eu no meu pés. No Rio de Axé, poste na Farol da Barra. Reportará a Farol da Barra, sou autorizado, segue direto do meu pés, direto Manati. São Juliette Serra, sou autorizado, vai direto Manati. Reporte afastado 2.0 milhas de Salvador. Reportará a Lisena CBR. Copa Serra, bom dia, prossiga. Plano visual no meu pé? Só um instante de coordenação, Copa Serra. Azul 4981. Azul 4981, chama a torre 118, decimal 95. 895 para 92. Paciente da Eco para Confins. Bom dia, Azul 4981, estabilizado. Bom dia, Azul 4981, reparte externo. Azul 4981, livre posição no 0, vento 360 graus com 2 nós, altímetro no 0, no 7. Frequência no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. Chama a receita 3830, obrigado, bom dia. Serra, prossiga. autorizado, Serra Novembro, uniforme, uniforme, nível 190, plano Yankee, Boston Shell, prossegue visual, decolando da 17 com curva pela esquerda, subida Momo, após voa Cogibo e direto destino, aciona 5517, controle 519, decimal 35. Controle. Gol 095, copia? Consigo, 095. 095, autorizado com fins, nível 360, decolando a pista no zero, com primeira curva à direita, subida árvore, após boa posição a leste, intercepta o peso do Lu 21, aciona 5543, controle 119, decimal 35. Aprovado com fins, 360, curva direita, árvore elefa após a Pesolu 21, transponder 5543, controle 1935, com 095. Bom, no 095, fechamento correto, chama pronto, puxa o fundamento. Chamará. Sunave 81, no solo 12, livre direita, chama em solo 121, decimal 1. Livre direita, solo 21, 1. Azul 4981, bom dia, Alfa e Kilo, corrigindo, Alfa e Juliette, posição 01. Alfa e Juliette, qual é a frequência limpa em relação ao seu voo? Três, 04, 2010, autorizado o final do procedimento TLS X-Way da pista 10, reporte no localizador. 2000, reportará no localizador da 3304, check. Xereba 3-1-2, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é negar 1018. Chega a mar e até 5.063-1-2. Estabilizando, TAM 3304, visual. TAM 3304, você meteu o 98, decimal 95. O 98, 95, gente. Salvador, TAM 3304, final GLS X-Ray da 10, baixa travada. TAM 3304, visual com campo. Afirmo, senhor. Gente, livre pouso na 10, chuva leve, vento 050 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 8. Gente, livre pouso, TAM 3304. Tá 312, deixa para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX-Ray. Reporte estabilizado no localizador QNH-10-18. Gente, deixa para 2000, autorizado o procedimento LSX-Ray para 10, chamará estabilizado, tem 312. Pela 312, salvador pela visão nos mínimos, chuva leve no final da pista 10. Gente, da chuva no campo, deixa molhar a 312. Solo 22, livre à direita, chame solo 121, décima 1. 211, boa. Azul 4309, formando agora a Fox, apenas antes de altímetro, modificando agora para 1018. Campinas autorizado, nível 300, decola da pista 10 com curva à direita, na subida da El, Leda, Mótiva, intersecta pêndulo 10 até Pubave, após o pêndulo 16 até Bravo, até o Zulu e conforme a rota. Aciona 5546, controle 119, próximo ao 35. 3304 Juliette, Alfa Juliette, Porta Medusa. Alfa Juliette Medusa, TAM 3304. Azul 4299, planejamento correto, chama pronto para o estacionamento no 01. Alô, Azul 2796 para pushback e acionamento 43. 2796, 43, livre para o chama táxi. Modifique por gentileza o transponder 2796 para 0273. Transponder agora 0273. 0273, o 2796. Alô, Azul 2796, não iniciou ainda o pushback, vai precisar de manter a posição mais uns 3 minutinhos. Gente, 2796, quando pronto, já autorizado o push. Quando pronto, autorizado o push, o Azul 2796. Graças, Salvador, bom dia, o Xanamia 312, localizador 10, estabilizado. Bom dia, Xanamia 312, é parte visual. Chamará visual, 6312. Bom dia, Michael, meu alfa, prossiga. Momento, chamo para o táxi. Gol 1095, portão 7, pushback, acionamento. Gol 1095, posição 07, livre puxa, chama táxi. Chamará táxi 095.